É sexta-feira, tô na bala, mas hoje eu não tô só. Vou ligar o gato preto pra convocar as melhor que pode trepar, pular na pica, vai novinha, safadinha, que hoje tu não tá só. Vem pra Campina Grande da xereca fuzenó. Vem pra Campina Grande da xereca fuzenó. Vem pra Campina Grande da xereca fuzenó. Então faz o movimento em cima da picadura, que hoje tu pode ficar trepa muito louca de loló. Vem pra Campina Grande da xereca fuzenó. Eu nem te conto o que aconteceu com ela. Tava logo de castigo, foi e pulou a janela. Só pra dar a perereca, só pra dar a perereca, só pra dar a perereca aqui pros cria da favela. Só pra dar a perereca, só pra dar a perereca, só pra dar a perereca. Brasadão, só não deixa eu te trampar. Vou ativar o modo avião e na tocha que eu vou tacar. Vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar. E o gato preto na tocha que vai tacar. Vai tacar, ele vai tacar. Vai tacar, ele vai tacar. Vai tacar, vou tacar. Na tocha que eu vou tacar. Vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar. E o gato preto na tocha vai tacar. Vai tacar, ele vai tacar. Vai tacar, ele vai tacar. Vai tacar, vou tacar. A tocha que eu vou tacar. André Cedês, o moral de Bicoara. Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar. E o gato preto.